want to do me. Got them moleque bom. Pegamos as minas. Levamos pro paredão. É o bonde do vim. Do vim. Do vim. Geral, um braço só. Bonde do fim. Só tem moleque bom. Pegamos as minas. Levamos pro paredão. É o bonde do fim. Tom, tom, do fim. Tom, tom, do fim. Vem, vem, vem. Geral, um braço só. Bonde do fim. Só tem moleque bom. Pegamos as minas. Levamos pro paredão. É o bonde do fim.